O rap é a chave. O rap é a única música que reúne multidões pra falar de consciência, mano. É o poder da comunicação. Porque eu acho que o rap mostra a realidade da favela, mostra o dia a dia do subúrbio. Nós temos maior sede de passar uma mensagem firmeza, tá ligado? De consciência, uma mensagem certa pro nosso povo. O sistema tem que ver, respeitar e entender que até no lixão uma flor pode nascer, moro, mano? Sim que é. Minha voz está no ar, calamidade, ironia junto com TNH. Aqui é só os loucos, só os mano meio doido. Pra que se identifique, não critique, é nós de novo na revolução. Então por que não? Destruir isso foi difícil, aqui, início. Calamidade, ironia, favela, periferia. Voz ativa que incentiva a maioria, cultura viva. Na zona norte, como na zona oeste. Também na zona sul, também do lado leste. Aqui é rap nacional, que chega e representa nas ideias de mil grau. Cada ponto cardeal, formal ou informal. A linguagem não importa, é só dar ideia certa. Jamais ideia torta, na moral vou dizer. Aqui não tem otário jogando, pelo contrário. Tem vários adversários, mas também tem vários loucos que fortalece. A gente não esquece, também não desmerece. Quem já viveu sabe, não vai a comédia, não vai a mentira. Chega na fita, fita, vale a certa que pega a nossa quebrada. Se liga na parada, não pode dar mancada. Tem que saber chegar e sair sem pegar nada. Aqui pilantra não embaça, espalha a fumaça. Eu tô aqui pra fazer rap e não pra fazer graça. Aqui o bagulho é sério, na rua, na quadra, na laje do beco. Tem que ficar esperto, tem que ficar ligeiro o tempo inteiro. Parceiro, os manos estão morrendo, mexendo com o errado e mesmo não devendo. Eu vou sair de fuga antes dos homens aparecer. Não posso desandar, muito menos me envolver. Tem que saber viver na zona norte, senão é foda. Presta atenção, irmão, cuidado com esse acorda. Mano, o Fred deu uma ideia positiva, consciente. Salve TNH, fragante é só na mente. Dá licença, calamidade invade a cena. Pra que se identifica, diga foda-se o sistema. Pra fazer valer a pena é preciso dar sentido. As coisas que se falam no seu fone de ouvido. Nós estamos invadindo seu cartão de memória, seu aparelho digital, portátil de conexão. SP foi enviado de Bluetooth, tipo um vírus que invade, ultrapassando pela tecnologia. Maloqueiro igual a gente escuta rap todo dia. Só meu mundo escuta mesmo quando acaba a energia. Nas redes sociais, publicado pelo site, com mais de 2 megabytes, tem acesso à internet. Converte o formato do artigo no programa. No seu computador, aperte o play, até mandar o clique, download, veja a divulgação. O número que tem de visualização, navegando através da revolução sonora. Sem jogar conversa fora, incomodado vai embora. A verdade seja dita, pra quem acredita no rap se identifica. Aqui é nós na vida. Na real, vou dizer uma coisa pra você. A correria na rua que deve ser, pode crer. Então, um salve pros irmãos, sangue bom que troca ideia sobre rap. Tem vários que critica, vários que elogia. Pra quem se identifica, tô aqui na correria representando TNH. Calamidade, ironia. Chegando pra somar na ideologia. Comédia que é assim, foda-se pra esse fusão. Comédia que é assim, aqui dominação. Comédia que é assim, foda-se pra esse fusão. Comédia que é assim, aqui dominação. Comédia que é assim, foda-se pra esse fusão. Comédia que é assim, aqui dominação. Comédia que é assim, foda-se pra esse fusão. Comédia que é assim, aqui dominação. Comédia que é assim. Que passar sem